poder da palavra, o verbo é criminal. A sede é de cobrança em tempo real. Eu que quis um lugar pra poder meditar e com Deus conversar, e a solução achar e combater os problemas da humanidade. Ambição, inveja, a química do crack que destrói, que corrói, se dá dinheiro ao sói. E mesmo sem dever, eles querem culpar nós. Me cabulou quando um moleque de 8 me contou a fita que rolou na noite anterior. Os homens chegou, invadiu, encontrou a droga, algemaram sua mãe e levaram embora. Foi só por Deus que o corpo do Cabueta não foi encontrado, servindo de refeição pros cachorros no meio do mato. Ei, mina, vai, sai do jogo, deixa firma, arruma um trampo, escola e segue a sua vida. Vai por mim, o poder é fácil de adquirir, mas não é fácil destruir os que tentam interferir. É que te ó, vê só que rola nas escolas: violência, prostituição e tráfico de drogas. Gangues que se formam, pichações demarca território. Polícia que se multiplica, assim é mais velório. E CPF esclarece 20% dos crimes do Rio. Aqui, poder negro, nordeste, aqui, Brasil, o foi lançado da terra ao espaço. Todos foram avisados, sua fé é necessária pra Deus, pra Deus, pra Deus, maluco, pra Deus. Aqui o verbo foi lançado da terra ao espaço. Todos foram avisados, sua fé é necessária pra Deus, pra Deus, pra Deus, maluco, pra Deus. Tridimensionais, corpo e alma e espírito, todos por dentro feridos, bem distante da paz. É só por Deus que estamos vivendo um mundo louco e degeneração. Qual será o antídoto? Solução. Chorei por dentro da cena que vi e se repete no sinal. Jovem limpando o vidro por um trocado, semi-analfabeto é escravo no país do carnaval. Caixa de vestimenta é metade do ideal. Famílias moram na rua, coração despedaçado, psicológico afetado. A vida é bruta, a maldade se avolume, vejo o desgaste que produz. Mesmo aqui a velha lucro com a desgraça, sinal da cruz. Artérias que mantém a acusação do crime, o sangue jorra no asfalto, deletado nesse plano, nesse momento, quanto jamais não existe. Muitos se perdem, se vão, é só por Deus e com Deus, pra não naufragar no vale da escuridão. Selva urbana, é tudo por dinheiro, pela fama, falsidade no olhar, ódio, luxúria, ganância. Muitos com cara de anjo e coração do demônio, a traição como uma gana, propaga discórdia, semeia vingança. Na tela o diabo dá e bota atrocidades espalhadas, meu povo em choque. Um povo amedrontado, inimigo vem de graça. A qualquer momento vingança cobrada, trilha sonora que abala, dispara e sai dessa vida enquanto é tempo. Volta pra casa, dá um beijo na tua coroa, no teu pai, e dispensa os armamentos enquanto é tempo. É só por Deus, aquele que na cruz venceu, provou o verdadeiro amor, abriu a chave do cativeiro, venceu a morte. Louvado seja, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor. Aqui o verbo foi lançado da terra ao espaço, e todos foram avisados, sua fé é necessária pra Deus, pra Deus, pra Deus, maluco, pra Deus. Aqui o verbo foi lançado da terra ao espaço, e todos foram avisados, sua fé é necessária pra Deus, pra Deus, pra Deus, maluco, pra Deus. Aqui o verbo foi lançado pra Deus, pra Deus. Aqui o verbo foi lançado pra Deus, pra Deus.